1 Tessalonicenses 4, a partir do 13, do versículo 13, diz assim a palavra: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja e sobre alguns eventos que sucederão após o arrebatamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quando é que Jesus vem buscar a sua igreja? Qual é o ano, pastor? Qual é o dia? E qual é o mês? E por favor, diga a hora e os segundos. Tu já quer chamar o coreano, né? Quando é que Jesus vem? 1990, 91, 92? A Bíblia tem a resposta. Mateus capítulo 24, versículo 36, diz a Bíblia: Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ninguém sabe a hora, o dia em que ele há de vir. Se tem alguém que levanta uma profecia dizendo que Jesus vem em 1992, 95, ou que ele vem a semana que vem, é mentiroso. É espírito de Satanás ou da cabeça dele. Das duas, uma. Porque a hora e o dia, ninguém sabe. E por causa disso, precisamos estar preparados. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 42, Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas ele deixou alguns indícios, deixou. Jesus usou uma parábola em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32, ele disse, olha, entendei essa parábola. Quando a figueira começa a brotar as folhas e ficarem tenros, vocês sabem que vai chegar o verão. Da mesma maneira, quando estas coisas acontecerem, eu também estou próximo. Que coisas são essas? Guerra, rumores de guerra, terremotos, desentendimento, devassidão em alta escala, tudo isso. Eu costumo dizer que o teatro de operações, como se fala no termo militar, está todo pronto. Está tudo pronto para a vinda de Jesus. Está tudo pronto para ele arrebatar sua igreja aqui da terra. Os fatos, as coisas que têm acontecido, nos mostram e nos deixam como alerta de que ele virá. Mas pastor, essa história de que Jesus vem é mais antiga que minha bisavó. Eu, quando era garotinho na igreja, o pastor já falava que Jesus ia voltar. Eu até estou fora da igreja há 30 anos e veja só, voltei hoje aqui e está o pastor falando de novo em vinda de Cristo. Ah, para com isso. Para com esse negócio. Há tanto tempo que eu ouço falar na vinda de Jesus e o Espírito Santo, sabendo da incredulidade dos homens, conhecendo a incredulidade dos corações, o Espírito Santo disse para Pedro, Pedro, escreve, porque vai ter muita gente que vai perder a esperança do arrebatamento. Vai ter muita gente que vai duvidar de que Jesus vai voltar. Então, Pedro, escreve aí. Pega a caneta, Pedro. E o apóstolo Pedro pegou o lápis e a caneta, ou a caneta. E o Espírito Santo, então, escreve. Escreve, diz aí, Pedro. Coloque aí uma coisa que eu vou te revelar. E Pedro então escreve em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9. Irmãos, ou amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como mil anos. E mil anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Jesus, ele não vem atrasado, ele não vai arrebatar a sua igreja tarde demais, mas ele virá no momento certo, na hora certa, no dia certo. Então, pare de especular qual é o ano e qual é o dia que Jesus vem. Pastor, eu acho que Jesus não passa de 10 anos. Eu tenho medo. Eu já vi pregador envergonhado por causa desse negócio. Eu acho que Jesus não passa de 10 anos. Olha, meu irmão, Jesus pode vir daqui a um segundo, mas ele poderá vir daqui a 100 anos. Não importa, o negócio é que ele vem. Se ele vem agora, se ele vem em 1990, ou se ele vem em 2030, eu não quero saber qual é o dia nem a hora, porque não me é autorizado. Mas uma coisa eu quero estar. Eu quero estar com a minha vida no altar. Eu quero estar preparado. Eu quero estar pronto para o toque da trombeta. Mas como é que vai acontecer isso, pastor? Como é que vai ser o arrebatamento da igreja? Como é que vai ser esse negócio? Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, acompanha aí. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, e a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Nós sabemos que o aguilhão do pecado é a lei, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que vai ser o arrebatamento? Um momento. Momento é unidade indivisível de tempo. Ninguém pode calcular o momento. E eu fiquei me perguntando, mas por que a igreja vai ser raptada em um momento? Acabou, foi embora. Um momento, um milésimo de segundo é um momento. Em um momento, a igreja vai ser raptada. Por quê? Por que vai ser raptada assim? Por que vai ser no momento, ela vai ser tirada? Por que isso? Eu comecei a ler a Bíblia e fui lá para Daniel. E eu comecei a ler o que aconteceu com Daniel quando ele queria uma resposta de Deus acerca de um assunto. Escuta o que eu vou dizer, irmãos. Daniel se colocou diante de Deus e começou a orar. A orar. O anjo de Deus desceu da glória do Senhor com a resposta para Daniel. Quando ele vinha pelo espaço sideral, Lúcifer, Satanás, mandou o príncipe da Pérsia se colocar no meio do caminho. era um anjo de Satanás de muito poder, de muita autoridade. Príncipe da Pérsia, vem aqui. Se coloca no meio do caminho e não deixa o anjo de Deus passar para dar resposta a Daniel. O príncipe da Pérsia se colocou no espaço sideral e veio o anjo de Deus para dar resposta. Mas o que que aconteceu? Não pôde passar. Não pôde passar. Chegou lá, o diabo nada, irmão. Eu dou chute na cara do diabo. Tu dá chute coisa nenhuma. Ah, eu dou chute mesmo. Não brinca com esse negócio não, meu irmão. O sangue de Jesus que nos guarde. Mas não brinca com esse negócio, dá chute coisa nenhuma. O diabo é que te arrebenta se tu bobear. Se tu brincar com ele. Que dá chute em cara de diabo? Quem dá chute em cara de diabo? Um príncipe de Satanás se colocou no meio do espaço. E quando o anjo de Deus quis passar, não passa não. O anjo teve que dar a volta e voltar ao reino de Deus. E quando ele chegou no reino de Deus, não pude passar com a tua resposta, ó soberano Deus. Ah, não pôde? Miguel, vem cá. Vem cá, Miguel. Um dos primeiros príncipes do reino de Deus. Desce lá. E faz o anjo passar com a resposta. E aí vocês sabem da história. Miguel desceu, porque para cada anjo do diabo tem dois de Deus. É um terço que ele levou. Satanás levou um terço das miríades do céu. Para cada um demônio tem dois anjos de Deus. E veio Miguel e abriu o caminho. Está aqui a resposta, Daniel. Mas o que que eu quero falar com isso? Veja, quando Jesus vinha arrebatar sua igreja, os demônios estão no espaço sideral. Eles estão aí enchendo o espaço. Sabe como é que vai ser? O Senhor vai pegar o inimigo e vai deixar ele de boca aberta. Satanás não vai ter tempo para preparar nada para segurar ninguém. Ele não vai segurar ninguém. Quando a igreja for raptada, passou pelo espaço, passou todo mundo, passou a igreja inteira, e aí vem os demônios. Opa, deixa eu ir lá no Bom Retiro, atormentar aquele crente, perturbar aquele crente, para ver se eu arranco ele da igreja. E vem lá o demônio. Cadê o crente? Procurar. O que está acontecendo? Deixa eu andar de novo. Mas cadê aquele crente daquela igreja? Aquele crente fiel, aquele crente que amava a Deus, aquele crente obediente. Cadê ele? Eu perturbava ele tanto, eu queria ver ele cair. Cadê ele? Vou voltar. Lúcifer, olha. Aquele crente lá da igreja Assembleia de Deus em São Paulo do Bom Retiro, que eu adorava, eu queria perturbar, desgraçar com ele, não estou achando. Daqui a pouco chega outro demônio. Lúcifer, aquele crente lá nos Estados Unidos, sabe, aquele fiel que eu perturbava, que tu me mandava, também não estou achando. Daqui a pouco chega de todas as partes do globo terrestre. Os demônios ao chefão. Não estamos achando a igreja. Vai ficar de boca aberta. E se tivesse cabelo, ficava todo mundo careca lá no inferno. Vão ficar de boca aberta, porque não vão achar a igreja de Jesus. Ela sumiu. Agora, igreja, se prepare aí cada um, que nós vamos fazer uma viagem para qualquer segundo daqui para frente. Eu quero que você viaje comigo agora. Nós vamos viajar para o dia do arrebatamento. Você está pronto? Está preparado? Eu quero que você veja. Pela fé, contemple o que eu vou falar aqui. Viaje comigo para o dia do arrebatamento da igreja, que pode ser a qualquer momento. Quando a trombeta soar e a igreja for retirada aqui da terra, estará o pastor Silas, talvez dirigindo o seu carro, a 100 quilômetros ou a 120, depende, de vez em quando até 140.